assim, são tantas as surpresas que às vezes nos parece até um sonho que não quer se acabar com um final feliz. Ainda chance pra você, amigo. Parece sonho, mas é realidade. Ainda chance pra você, amigo. Parece sonho, mas é realidade. Só Jesus pode acabar com essa desilusão. Você tem que acordar e se levantar do chão. Não demore, vem agora, tome essa decisão. Cristo está te esperando pra te dar a salvação. Sou